2545, alterna 12685. 2545, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 0 knots. Clear to land runway 10, Oceanic 320. Check. O número é 00, autorizado Salvador para Natal, via Peso 10, nível 370, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar, transponder 5560, controle 120.8. Autorizado Natal, nível 370, Zulu 10, decolando na Pucca, transição de paz. 5560, 1208, gol 190. Pelo 600, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Dada. Tana 3216, aguarde para puxar o estacionamento. Tira condição de ANA e mantém decolar assim que é autorizado? Afirmo. Sente após o pouso, mesmo ali mantém cabeceira e aguarde autorização para decolagem. Eu posso passar a jornada na final, ali mantém aguardando a autorização. Do Web, correção Boeing 737 da Web, que está finalizando o pushback. Fala Webjet 6721, tem 133 a bordo, tô no mês 4 horas e 12 minutos da Terra, a gente... 3 Via Índia, Alfa, no ponto de fera, chame torre, frequência 18.95, altímetro 1092. Índia, Alfa, no ponto de fera, 18.95, 6721, bom dia, boa trabalho. Trip 5595, a sua dedicação autorizada em Aramar e disponível de voo 050. 050, pode ser legal? Afirmo, trip 5595. Azul 4089, chame Centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. Chama Recife 3395, alternando 3325, Azul 4089. Né, 6315, tráfego avistado, ajuste 1092, vento 090 grau 069, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 6305. O trip 5447 após o pouso do Airbus da Avianca na curtíssima da 10, a linha mantém cabeceira. E após passagem da aeronave na final, a linha mantém 447. Web 6721 é a torre. Na discussão do Brasil. Quebec, autorização 380 para Congonhas. informação só é modulada, pode repetir quem chamou o solo? O 333, sente da Quebec, 380 Congonhas. 333, informação Quebec, confere. Pronto, cópia. Cópia, 33. Salvador para, autorizado Salvador para Congonhas, via Upezulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta Upezulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, transponder 5576, controle 120, decimal 8. Gente, Upezulu 360. Upezulu 16, escola da 10, curva direita, da Euleda, pós-bridge, após Upezulu 16, interceptando. Mostra 357-6208, com 1333. 1333, cotejamento correto, é após pronto para puxar acionamento. Estou confirmando, é 357-6, transporte? 5576, gol 1333. Obrigado. TAC 3805 está pronto para o TAC com 95 a bordo, 4 horas de galeão. TAC 3805 irá taxiar até o gate 07 devido à aeronave que irá ingressar para o gate 06 e outra aeronave que está no ponto de espera. Após reporte para prosseguir até o ponto de espera. Então, o TAC está até o 07. Posso ter posto para prosseguir. Alô, Codial, boa tarde, Xanar 63, ano 5. 63, ano 5, autorizando táxi via Alfa, reporte a esta Juliette. Alfa, antes da Juliette, 63, ano 5. 30, aproveite táxi via Alfa, to gate 0, correct, gate 6, April 1. 10-06, April 1, Ocean FC, 3-0. Controle, o Papa Romeu Lima já visual com o local de pouso. Papa Romeu Lima, sempre para essa livre. Grato, Lima. Então 924 já autorizado, iniciar o funcionamento. Autorizado, tem vantagem. Minha 72 aguarda aguardar o Santos na cabeceira no zero, pois a aeronave que decolou sua frente e menor performance. Tá mantendo a linha da 9-0, é a minha 73, né? 3 aguarde um minuto, por favor. Antes da Juliette, 6-3-15. Tô ligando 2-0, 8. 2-0, 8, boa tarde. Confirme a autonomia alternativa. 4 horas e 25, alternando João Pessoa, tá 3216. 3216, autorizado táxi até o ponto de espera via Indy Alpha, no ponto de espera chama torre, frequência 18, decimal 9, 5 altímetro, 1012. 1012, ajude, táxi via Indy Alpha, ponto de espera de 19, 1895, tá 3216. Pode prosseguir no táxi, seu tá 3205. 3805, confirme. Vai me contar o seguinte, o táxi novamente está no 307. 3805, autorizado, prosseguir até o ponto de espera. No mesmo chamará a torre, frequência 8.95, altímetro é 1012. 0012, autorizado táxi, dia prazo, chama de torre, frequência. Antes da Juliette, 6315, após o colega da TAM, pode ingressar? 6315, após a passagem do Airbus 319 da TAM, autorizado a ingressar no pátio principal via Juliette para o gate 01. Gente, após o colega da TAM, ingressa para o gate, confirma, é 01? Gate 01, confirmativo. 01, obrigado. Trip 5595, após o TAP, desce para 2 mil pés, ajusta no 012. A 2 mil pés, 1012. No Houston 924, autorizado táxi até o, através do gate 06, no mesmo reporte para prosseguir até o ponto de espera, confirme pessoas a bordo. 1948, autorizado atravessamento 06. 1924, não compreendi pessoas a bordo. 1948. Gente, reporte no, através do gate 06. Voltará no 06. Do 3 pronto, cópias. Três, dois, oito, três, pronto, cópia. 3283, tá pronto. 3283, autorizado Salvador para Aracaju, nível 190. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, após direto Aracaju. Transponder 5570, controle 120.8. 3283, autorizada Aracaju, vindo 190, decola da 10 com curva esquerda, perfil Puca, chamou 5570, transponde 1208 com controle, então 3283. Então, 3283, saída Pucajamo, após direto Aracaju. Confirmando. Afirmativo, Pucajamo, Aracaju, 5570-1208. 3283, cotejamento correto, reporte pronto para puxa o acionamento. Tá quando pronto. Tá vendo, 06. Quem chamou o solo? Tá vendo, 06. 1924, autorizado prosseguir até o ponto de espera. No meio chamará a torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1012, informa que é o número 6 no ponto de espera. Sai como número 3, ponto para cima da torre. Pode ir. Papa Tango, Vitor, Quebec, Mike, frequentarei para a coordenação. Papa Tango, Vitor, Quebec, Mike, controle. Vento 0, 90 graus, 079, vive decolagem 10. Vive decolagem 0, 0, 0, 0, 0. Salvador, boa tarde, está 3216, pronto, na ponte 0. Está 3216, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, está 3216. Trip 5595, complete final, chame torre 11895. Torre 11895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5595, no localizador. estou embaixo checado. Strip 5595, de aproximação, aguardando autorização para pouso, informo pista molhada, ou ajuste na 012. Prosseguindo aproximação, pista molhada, no 012, aguardando pista livre. 76721, decolada aos 5.6, chame agora o controle 120.8. 608-672-1. Controle Salvador, boa, Web 6721. Web 6721, contato radar, saída Momo, submarino, nível de voo 330. Subindo ao nível 330, confirme 6721. Voo quilômetro, sem identificação. 595, tráfego avistado, livre pouso não no 0, vento 090 graus na 0 nós. Livre pouso, 35595. Papagano, Golf Kilosca, contato radar, 65 milhas nordeste do Jardim Salvador. Eu vou na praia de Bons para a chegada Bons, reposta na posse de Adelina. Bons, Bons, e reportará Golf Kilosca. Solo Salvador, boa tarde, o Trip 5490, ciente da informação Quebec, está no Pátio 3 para autorização Petrolina, possível nível 200 ou do repetitivo. 5490, informação Quebec, confere, pronto cópia. Afirmo, pronto cópia. 5490, autorizado Salvador para Petrolina, nível 200, decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo. Após direto, Petrolina, transponder 5003, controle 120.8. Trip 5490, autorizado Petrolina, 200, decola da 10, curva esquerda, após sai na Momo, após direto, Petrolina. 5003, transponder 120.8, controle de saída. 5490, confirme o transponder que foi copiado. 5003. 5490, cotejamento 40, reposte pronto para puxar acionamento. Botaremos para o posto, obrigado. Então, 3216, visual com a TR da Trip na curtíssima da 1-0. Afirmativo, querido. Após o pouso da mesma linha, mantém cabeceira. O pouso da mesma linha, mantém na 1-0, então 3216. Papatango, até o Oscar Sulu, prossiga. Aguarde. Trip 5595 no solo ao 01, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Viva, chama solo, 2 honorários. 3, autorizado para o estacionamento, reporte para ataque. 32 no meio, vento 1900 graus, 099, devido a colagem do 10. Devido a colagem do 10, tá 32 no meio. 3805, não pode esperar a planta após a rolagem do tapa, pode alinhar? Só 3805 após a aeronave da companhia decolar, está autorizada a linhar e manter a cabeceira. Autorizada a linhar e manter 10, tá 3805. Hotel Oscar Zulu, é a torre? 5595, autorizado táxi via Alfa Kilo para o gate, correção para a posição 3, para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Alô, copiou o TAN 3283 para posto de estacionamento na posição 3. Hotel Sazulu, não confio em POB. Afirmo. TAN 3283, após correção número 2 no setor para a puxa estacionamento. Sim, Machê, eu tô aguardando, TAN 3283. Hotel Cazulu, só acione 0110 no transponder, não há tráfego a informar, reposta história do solo. Chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 2545, 2185, 2761. Controle, boa tarde, eu tô 3216, livrando 1510. TAN 3216, contato radar, sai da Momo, sub mantém nível de voo 370. Subida da Momo 370, 3216. Papapá, Lima, Papa Mike, chame torre na frequência 11895. 18, decimal 95, Lima, Papa Mike. É, Lima, Papa Mike. TAN 3805, vento 110 graus, cena 29, devido a decolagem da 10. Cena decolagem na pista 10, TAN 3805. 4924, boa tarde. 4924, boa tarde, após a rolagem do Airbus da TAN, Lima, tem cabeceira. Após o TAN, Lima, tem 95. Lima, Papa Mike, tem conhecimento do aeródromo? Poderia confirmar a informação, cara? O senhor conhece o aeródromo, Lima, Papa Mike? Afirmativo, conhece sim, está passando a rotatória. Sim, tem condições de reportar no através norte da torre? Norte da torre, Lima, Papa Mike. Sem sobrevoar a base aérea de Salvador, o vento 110 graus, 099, o ajuste no 012, reporte através norte da torre para o cruzamento da cabeceira 10. Reportará no norte da torre para cruzamento da 10, Lima, Papa Mike. Puxa acionamento. Batalhão, obrigado. Solo, gol no 394, no gate, tem pushback e acionamento. Gol no 394, número 3, no setor para puxa acionamento, reporte para táxi. Correção, aguarde para puxa acionamento. Aguardando, gol no 394. Para o táxi, gol no 333, 95 a bordo, 4 horas e 7, alterna galeão. No 363, autorizado, correção, autorizado, táxi, até o ponto de espera, via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-2, confirma informações de táxi. 9-5, Índia, Alfa, ponto de espera, 2-9-5, 9-3-3. No 333, não compreendi as informações de táxi, pode repetir. 9-5 a bordo, no 333. Papatango, até o Oscar Zulu, confirme, vai voar pra onde, não? Bom, vou. Gente, até o Oscar Zulu, ajuste Salvador 10-12. Bom, no 394, autorizado, inicial para o estacionamento, reporte para ataque. Para a descida. Abatango, Golf, Kilo, Oscar, desça para o nível de voo 050. 050. Controle de Salvador, boa tarde. TAN 3805, está passando 3.100 pés. TAN 3805, contato radar, saída da EL, sub manter nível de voo 340. Saída da EL, pode voar direto da EL Olinda ou TAN 3805? 3805, autorizado Dael. Autorizado Dael, subindo para o 340, TAM 3805. 24, pronto. Novo 924, após decolagem, informa o tráfego à sua esquerda, a 500 pés, o helicóptero não irá ter fim na sua decolagem. O vento em Salvador é 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, o helicóptero se encontra no setor norte. Livre decolagem. Livre decolagem, 924, 024. Azul 4116, autorizado direto, TAP. Lima Papa Mike, mantenha 500 pés. Mantendo 500 pés, o Lima Papa Mike. No norte da torre. Sim, Papá Mike da presente, autorizado o cruzamento da cabeceira 1-0, seguindo o farol de Itapuã. Mantenha, me escuta, aguarde transferência. A presente, cruzamento da 1-0, seguindo o farol de Itapuã, mantendo na sua. Lima, Papá Mike. Gol 924, decolado ao 08, chame controle em 1-2-0, final 8. 08, 924. 447. D585, prossiga. Sente o AD5857. Cancelador, gol 924. Gol 1924, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. 350, PUCA, gol 924. Senhor Salvador, muito boa tarde, a 35626. 35626, sua identificação. Seu farol de Itapuã, Lima Papa Mike. Contato radar, 69 milhas nordeste do Rio de Salvador, reposta ponto ideal de Cira. Tem a torre do Rio Oeste? Vargas no 03. 1h52, antena Recife. 323, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, 8 metro, 1 no 0 no 2, confirme alternativa. Afirmativo, altera Recife. Recife, segue o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera com a torre, 2895, tá 3283. Tá 3283, grato, bom voo. 268. Salvador, Lima Papa Mike no através do farol de Itapuã, ingressando no Axé. Lima Papa Mike, gente, mantém as condições de visão no corredor Axé, reposta no farol da Barra. Estará na Barra, Lima Papa Mike. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Frequência livre, Hotel Oscar Zulu. Para o táxi, o gol no 394, com 140 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, alternando o Campinas. Gol 394, autorizado táxi até o ponto de espera via Flight 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 2. Confirme a alternativa. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera torre 295, 1012. 140 a bordo. 394, alternativa, confirme. Campinas, alternativa. Sente na 394, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 325, boa tarde, obrigado. Golf Kilo, cabeça para 4 mil pés, ajusta no 092. 4 mil no 092, Golf Kilo. TAM 3283, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9.